Bom, agora a gente vai falar sobre segurança cibernética, que é o tema da resolução do Conselho Monetário Nacional número 4893 de 2021. A boa notícia é que ela é uma resolução super curtinha, que esquematizada, vai caber em um único quadro. E a má notícia não tem. Então vamos lá, vamos aprender para passar logo nesse concurso. A resolução então trata de segurança cibernética. O que seria isso? É uma segurança no ambiente digital, porque se tem uma palavra que não envelheceu bem foi cibernética, né? Apesar de se referir a meio digital, ela já parece meio antiga de alguma forma. Mas é só uma opinião pessoal. As regras são definidas para instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Então já note algo importante. A resolução de segurança cibernética, ela surge depois da LGPD, né? Alguns anos depois da LGPD. E ela é específica para as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Ah, então isso é importante, ela é específica aqui da nossa área, do nosso assunto. E o que é que ela vai definir? Bom, a resolução, ela vai definir que as instituições devem possuir um plano de ação e de resposta a incidentes. E mais uma coisa, elas precisam definir a sua política de segurança cibernética. Para esses dois documentos, é preciso haver um diretor responsável, ou seja, tem que ter um diretor responsável pela política e pelo plano de ação, pode ser o mesmo, pode, tá? Tanto a política quanto o plano de ação precisam ser aprovados pelo Conselho de Administração, né, que é o órgão deliberativo máximo aí das instituições financeiras. Precisam ser revisados anualmente. E precisam ser mantidos à disposição do Banco Central. É isso tudo que determina a resolução a respeito deles. E agora a gente explica um pouquinho melhor. O que é a política? A política é algo que vai dever assegurar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade do quê? Dos dados no ambiente digital. Além disso, precisa ser compatível com o porte, com o perfil de risco, com a natureza, com a complexidade e com a sensibilidade dos dados. Então, naturalmente, se a gente está falando de uma pequena instituição ali que mal coleta dados a respeito dos seus clientes, não é razoável que a gente exija que a política dela seja tão rígida, tão detalhada, quanto de uma grande instituição bancária que tem dados aí da maioria da população do Brasil inteiro e ainda realiza uma série de operações muito mais delicadas, né? Então, nesse caso, porte, complexidade e também a sensibilidade dos dados são sempre levados em consideração na hora de definir quão rígida, quão detalhada tem que ser a política de segurança cibernética. Além disso, a política precisa contemplar objetivos. Objetivos do quê, professor? De segurança cibernética. Procedimentos e controles do quê? Aí você já sabe. Rastreabilidade dos dados, registro e análise, diretrizes e a disseminação da cultura de segurança de dados no ambiente digital, tá? Então, disseminar essa cultura entre os funcionários, entre os colaboradores e parceiros da organização. Agora, sobre o plano, né? O plano de ação e resposta a incidentes. Esse plano, ele precisa abranger ações, rotinas, procedimentos, controles, tecnologias e área responsável pelo quê? Novamente, né? A forma como você vai responder a incidentes de segurança de dados. Além disso, é preciso haver um relatório anual a esse respeito. Beleza? Então é isso sobre o plano de ação e sobre a política. São os principais exigências da resolução. Mas tem mais, é claro. Contratação de serviços. Tá? Serviços do quê, professora? Serviços de processamento de dados, de armazenamento, infraestrutura de redes, implantação e execução de aplicativos, que é muito comum que as instituições financeiras contratem empresas para essas finalidades, né? Por maior que seja, mesmo o Banco do Brasil, ele não vai lá comprar todos os servidores que ele utiliza, né? É muito comum serviços na nuvem, isso, né? Seja o processamento ou armazenamento de dados. E o que é definido? Bom, para a contratação, a instituição financeira precisa observar alguns procedimentos antes e, além disso, ela precisa comunicar para o Banco Central em até 10 dias após a contratação. Então, ela fala: olha, Banco Central, semana passada eu contratei a Amazon, a AWS aqui para fazer o processamento dos dados, beleza? Tranquilo. Então, não é autorização, não é anuência, ela só precisa comunicar o Banco Central a respeito da contratação de um serviço Se for relacionado a alguma dessas coisas que você pode perceber, tem tudo a ver também com a LGPD. Questão. Bom, aqui fala da resolução de segurança cibernética. Tem um texto interessante, né? Porque conta a história dela, então uma questão didática também. Estabeleceu normas sobre política de segurança cibernética e requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem que as instituições financeiras demais autorizadas a funcionar pelo BCB devem observar. Para tanto, a resolução dispõe, entre outras exigências, que a aprovação da política de segurança cibernética deve ser realizada até 6 de maio. Isso aqui foi quando ela começou, né? Devendo contemplar alguns princípios, isso vale até hoje. Sobre esse assunto, identifique os princípios abaixo e assinale a opção correta. Quais são os princípios que devem ser contemplados? Objetivos de segurança? Com certeza. Procedimentos e controles para reduzir a vulnerabilidade da instituição perdão, a incidentes e atender aos demais objetivos de segurança cibernética? E aí, será que tem esse princípio? Tem, lembre-se, essa aqui, ó, opa, essa aqui é uma questão didática. Estou trazendo informações para você. Controles específicos, rastreabilidade da informação dos dados, garantir a segurança das informações sensíveis, certamente. Registro e análise da causa e do impacto, bem como controle dos efeitos de incidentes relevantes. Tá? Então, sim, tudo isso aqui deve ser contemplado na política de segurança cibernética, tá? E, portanto, 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Agora, o meu que eu elaborei, já que é um assunto novo, né? 2021, não tão frequente em provas, diz que a resolução estabeleceu normas sobre política de segurança cibernética e requisitos para contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados de computação em nuvem, que as instituições. Em nuvem ou não, tá? Que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BCB devem observar. A política de segurança cibernética deve assegurar em relação aos dados. E aí, você lembra? Essa ficou difícil, hein? Tá? Porque ela deve assegurar algumas coisas. Disponibilidade, com certeza. Integridade dos dados, sim. Confidencialidade também. Duas palavras não estão naquelas que nós vimos sobre a política de segurança cibernética. Quais são? Segurança não está. E portabilidade não tá. Mas perceba que segurança é um termo que abarca todos os outros. Certo? Segurança engloba a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos dados. Portanto, exceto portabilidade. Não é necessário que a política de segurança cibernética assegure a portabilidade dos dados. Simples assim. Essa aqui ficou mais longa, né? Sobre esse assunto, vou pular então a introdução, porque é bem semelhante às demais. De acordo com a resolução, a política de segurança deve ser compatível com o quê? Com o porte, o perfil de risco e o modelo de negócios? Com certeza. Com a natureza das operações, a complexidade dos produtos, serviços, atividades e processamentos, sim, e processos da instituição. As políticas de segurança pública do município em que está localizada a agência ou filial. E aí eu peguei pesado, né, professor? Ah, por que pegou pesado? Tem isso? Não tem isso? Não tem, tá? Não tem, não é específico do município. A sensibilidade dos dados e das informações, definitivamente também. Então ficamos com 1, 2 e 4, né? 1, essa não. Essa não. Não, não. E tá aqui. 1, 2 e 4 é o nosso gabarito. Agora sobre o plano de ação. Questãozinha didática, tá bom? Didática por quê? Não vou contar ainda não. Dá uma lida aí enquanto eu bebo um gole de água. E aí você me fala o que você acha. Beleza. Um. Dois. Três. Todos eles estão previstos, tá? Tudo isso deve ser contemplado, deve ser abrangido pelo plano, né, pelo plano que traz a resolução de segurança cibernética, especificamente o plano de ação e resposta a incidentes. Não é para riscar, é para sublinhar Então, voltamos, fazemos de novo, e sim, letra E é o nosso gabarito. Bom, essa aqui vai nos dizer o que é que o plano, né? Qual o plano, professor? O plano de ação de resposta a incidentes, o que ele deve abordar? Ele tem que ter a efetividade da implementação das ações, ele tem que ter o resumo dos resultados, tá? Ele não precisa abordar as diretrizes da política de segurança. Essas diretrizes, elas constam no plano, né? Mas elas não estão entre os itens que devem constar onde? No relatório anual. Tá? O relatório anual vai constar todas essas outras informações. Então, importante aí, você tendo uma familiaridade com esses termos, embora que a gente esteja pegando bem pesado. Olha só como é as questões mesmo da banca. Não é mais tranquilo. Tudo bem, treino difícil para você chegar bem forte na prova, porque é mais provável sim que você se depare a essa resolução. Determina que a política de segurança e o plano de ação de resposta devem ser, no mínimo, documentados e revisados. Uma questão que acrescenta muito pouco, né? É só você decorar, lembrar que tem que ser anualmente revisados tanto a política de segurança quanto o plano. Tanta coisa interessante para perguntar, mas a banca foi por este caminho.